André Cedês, o moral de Ibe Coara. Eu tenho duas panelas, eu tenho um sofá, tá certo? O que você acha da gente dividir um endereço? Você tem duas panelas, já dá um bom começo. Eu tenho uma TV, um sofazinho pra nós deitar. É pouco mais ela pra mim. Mas geladeira é da antiga, nem chega perto da inox. Colchão vai ser no chão, depois compra a cama. Vou juntar nossas coisas, vem pra cá morar. Nosso caminho tá pronto, é muito amor de rubi. Oh, oh. O barraco vira mansão, de tanta felicidade. Parcela em 12 reais. Se tem arroz e feijão, e zero é pouca bobagem. Amor igual o nosso. O arraco vira maçã de tanto. O palo a de meu parcela. O bloco, prisioneiros do álcool. Tamo junto. Ou não adianta. Madu das águas, alô Madu Águas, tamo junto. Vai mais uma, mais uma. Vai na fazenda, seu Joaquim, tamo junto. Galera da fazenda, seu Joaquim. Tchau.